Venho de terra distante, por estrada perigosa, vendo a morte toda hora na tocaia criminosa. Encontrando a cada passo só serpente venenosa, caminho cheio de espinho, mas a viagem é vitoriosa. No meio de ferro e fogo, a luta é deliciosa, bala bate no meu peito e vira medalha honrosa. Se alguém me atira pedra, faço virar uma rosa. Quanto mais tombo eu caio, acho a vida mais gostosa. Viola, minha viola, nós estamos em perigo. Querem destruir você, querendo acabar comigo. A guerra está declarada, mas a vitória eu consigo. Quanto mais perto da morte, mais bonita ainda eu brigo. A viola e o violeiro vão ganhar este duelo. Eu não nasci pra ser prego e eu nasci pra ser martelo. Nesta cantoria encerro tudo que há de mais belo. Eu brigo pra defender o nosso verde e amarelo.